Caros ouvintes, daqui fala-vos o podcast do Criador, e todas as semanas citarei um post que terá duração de toda a semana. O post desta semana chama-se A Recuperação da Humanidade Perdida, que passarei a citar. Negará o homem a existência dos patriarcas orientados por Deus, mais nomeadamente Moisés, que orientado por Deus perpetrou o relato mais assinalável de toda a história religiosa antes do nascimento de Jesus, e que foi a fuga do povo de Israel através de Moisés, orientado por Deus? Se Deus comunicou com Moisés, é porque havia uma necessidade do homem ser aperfeiçoado, não só à imagem e semelhança de Deus, mas também à imagem da perfeição de Deus. Esses aperfeiçoamentos não existiam no homem primitivo, e este não estava em condições fisiológicas de ouvir Deus. Deus não poderia comunicar com Moisés se não tivesse havido uma evolução do homem primitivo. Assim, a teoria da evolução do homem a ter existido e a ter significado teria de ter um propósito, que era o da comunicação de Deus com o homem e a sua aproximação mais a Deus, fazendo com que o homem se desenvolvesse. A transformação dos descendentes de Adão em homens primitivos seria uma passagem natural, já que o homem, ao cair em desgraça através de Adão, terá morrido não no corpo, mas na sua forma original, que, feita à imagem de Deus em Adão, passaria para uma imagem inferior à do homem primitivo. A teoria da evolução foi assim um retomar da imagem de Deus, e por isso o homem sofrer eventualmente a teoria da evolução, que o conduziria a retomar novamente o contacto com Deus através dos patriarcas, representante do homem crente. E é o fim do post de 22 de julho de 2016. Podeis visitar também os dois blogs que tenho, um no Blogger intitulado O Criador Eterno e o outro no Facebook intitulado O Criador Eterno e o Verbo. E agora deixo-vos com música clássica, em que irão escutar Piotr Tchaikovsky, Serenade for String Orchestra em C major, Opus 48, segundo movimento.